Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a esse papo, esse podcast, mais um episódio do Inteligência Orgânica, tentando investigar qual que é o futuro, qual que é o caminho para você que pensa com neurônios ainda, essa coisa antiga, né? Essa coisa tão analógica, que é o ato de pensar com a sua própria cabeça. Você chegou até aqui, por exemplo, por meio de algoritmos que pensam já há muitos anos fora da sua cabeça. Não sei por que você chegou até aqui, mas uma vez que chegou, saiba que esse é o podcast que é resistência dentro do sistema, porque é dentro do sistema que a gente resiste. E o cultivo da inteligência orgânica me pede, me obriga a dizer para você se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer todas essas bobagens tecnológicas necessárias para que você fique ainda mais grudado nessa tela, prejudicando sua saúde mental e suas funções cognitivas, mas que, quem sabe, vai te trazer até esse papo profundo que a gente vai ter hoje, falando sobre filosofia, falando sobre ativismo, falando sobre política também, inevitavelmente, aqui, porque hoje eu recebo alguém que eu respeito profundamente e que é uma das vozes ativas justamente nessas lutas. Márcia Tiburi, seja muito bem-vinda. Querido, obrigada. Prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu. Antes de começar o episódio, eu estava contando um pouco da minha trajetória, né, para a gente se conhecer. Dentro do mundo digital, de ter entrado de cabeça nessa máquina de fazer louco, que é isso daqui, e como eu me desconectei disso, e essa desconexão, paradoxalmente, me levou a criar um podcast, que é uma inteligência orgânica, mas porque eu, ao estudar cada vez mais o meio, né, a comunicação que a gente faz por meio dessas mídias, eu me tornei alguém pessimista, no final das contas. E hoje eu brinco que eu sou pessimista porque eu não quero atrair isso para mim. Mas eu sou, porque, e também a cada conversa eu fico mais otimista ou mais esperançoso. Ai, que bom! Mas o podcast, ele foi criado para encontrar gente real, olho no olho, então ele não é feito de forma digital, ou seja, a gente não faz por meio de videoconferência, porque eu queria, quem sabe, ouvir palavras de esperança, palavras de otimismo a respeito do futuro. Será que essas palavras vão vir de você? Seja muito bem-vinda. Olha, eu gosto de fazer análises super concretas e realistas, mas eu também acho que a gente inventa a esperança, né? A esperança é uma energia necessária para a gente poder avançar. Uhum. Então, ela nunca está dada de antemão. A gente aqui é inventivo, criativo, inteligente. Eu acho que faz parte da nossa inteligência ética, emocional, também cognitiva, evidentemente, mas essa inteligência ética de propor mesmo um mundo, um outro mundo possível, né? Vai depender da nossa capacidade de criar esse outro mundo possível, certamente. Então, sou uma pessoa da esperança, sim. É da esperança? É por isso que você foi para a filosofia? Porque a filosofia é o contrário disso, às vezes. Então, tem muito isso da filosofia parecer, ou dela ter na história, pelo menos da filosofia, esses pensadores pessimistas, em função da análise, em função da crítica. Mas, ao mesmo tempo, tem os pensadores da esperança, e eu acho que as filósofas, né, quando a gente pensa nas mulheres que fizeram filosofia, sim, todas elas foram muito cheias de esperança. Agora tem Ernest Bloch, figuras desse tipo, que pensaram especificamente a esperança. Então, a esperança como uma energia, como um procedimento, não a ideia da esperança como uma ilusão, mas a ideia da esperança como uma promessa, como uma construção que você, isso que eu falei, né? Uhum. Que você é você que inventa, e você inventa junto com os outros. Acho que, assim, pra gente que, se você pensar bem, né? A gente que é latino-americano, descendente de imigrantes, ou descendente de africanos, ou descendente de indígenas, nós que somos mulheres, que somos pessoas LGBTQIAPN+, e tal. Quando você começa a pensar, gente que vive na periferia do mundo, na periferia do poder, só sobrevive porque tem esperança. Esperança no sentido pragmático mesmo, né? De como, sim, que você... Do verbo esperançar. É, isso aí, do Paulo Freire, bem essa ideia. Exatamente, um esperançamento, né? Uma produção, eu acho bacana. E coletivamente, você encara isso por meio de como, né? Por meio de quê? Da educação, da política, onde que... É, então, eu acho que se a gente pensar em termos de política, a política tal como ela tem se desenvolvido, ela é um massacre contra a esperança. Ela tem se constituído dentro de um sistema, eu penso sempre do ponto de vista dos sistemas vigentes, dos sistemas de poder vigentes, né? E o nosso sistema de poder, ele é um sistema de poder barra violência. Então, não existe poder sem violência na nossa perspectiva. Vai ver, eu chamo, tem um livro que eu escrevi há... publicado, sei lá, uns 2, 3 anos, que é o Mundo em Disputa. Nesse livro eu criei uma expressão para falar desse sistema. Eu falei, é um sistema patri-racial capacitalista, porque eu quis colocar, é capacitista e capitalista ao mesmo tempo, né? É patriarcal, é racista, é capacitista, é capitalista. E esse sistema, ele opera na violência, ele instaura os grupos privilegiados na base da violência que esses grupos fazem contra aqueles que devem funcionar sendo seus subalternos, né? Então, se a gente pensar só em termos de gênero, é mulheres a serviço dos homens. Se a gente pensar em termos de branquitude, da questão racial, são brancos... que são servidos, submetendo, né, e colocando pessoas, racializando pessoas para também se aproveitar dessa condição negativa na qual esse outro racializado é colocado. Se faz a mesma coisa com as mulheres, com as pessoas LGBTs e assim por diante, com as pessoas indígenas e tal. Então, esse sistema político é um sistema contra a esperança e a gente fica na luta... que é um enfrentamento à guerra que esse sistema produz, guerra de violência mesmo, né? Então, se a gente falar em termos de esperança, a esperança é um mecanismo da luta contra essa guerra de ódio e de violência. E aí, ao mesmo tempo, a política também, e a democracia, que é um termo que eu acho que também vale a pena a gente colocar nessa roda aqui de conversa, a política e a democracia são coisas que a gente também precisa inventar. Elas nunca estão dadas. Uhum. Então, na verdade, esses donos do poder e da violência, que têm o monopólio, inclusive, da violência, esses caras ficam inventando isso diariamente. Mas como eles já detêm o poder nas suas mãos, para eles é mais fácil. É só repetir. Repetir a violência. Repete a violência. Fica muito difícil para quem está do lado de ser objeto dessa violência, lutar contra esse estado de coisas, né? Sim. Mesmo assim, eu sempre digo, quem tá na luta tá no jogo da esperança. E a gente vê isso. Então, eu acredito nisso. Por exemplo, eu acredito que a gente vai... que as mulheres vão governar. E eu tenho, no circuito onde eu transito, eu tenho feito esse acordo com as mulheres. É a minha tarefa, inclusive, como pensadora, né? Uhum. Então, eu chego num evento, eu estava esse fim de semana com a Manuela Dávila, fazendo essa manifestação toda lá em Porto Alegre, lançando o Mulheres em Lutas lá em Porto Alegre, porque a Manuela Dávila, se tudo der certo, vai ser candidata ao Senado. E ela está fora da política já faz uns anos, né? Da política institucional. Fazendo a política com P maiúsculo, né? A grande política, mas não ali na... política partidária, ela está fora. Né? Exatamente. E não ali na burocracia política, né? Que é dominada por esses homens. E ela sofreu muita violência política, como todas as mulheres que entram nisso. Mas aí, sempre que eu estou nesses eventos com as feministas, já faz um bom tempo que eu venho dizendo, ó... mulheres unidas, né? Univos, né? Aquela coisa, mulheres do Brasil univos, mas eu falo muito, vamos combinar que a gente vai governar? Eu tenho falado muito isso, porque tem uma, digamos assim, uma tradição também da filosofia política que colocou a questão do governo num lugar muito subalterno, sabe? Num lugar, digamos assim, menos importante. E eu tenho voltado a falar de governo. Acho que é importante a gente falar de governo. Quem governa, né? Se a gente olhar o Brasil, hoje eu tava ouvindo assim, aqueles papos de táxi, né? O Brasil é tudo de bom, porém tem um problema, né? Um problema. Qual é o problema do Brasil? O problema do... o sujeito tava falando, é o povinho do Brasil. É o povo. Eu disse, olha, eu acho que não é bem o povo, eu diria que são os políticos do Brasil, né? Os donos aí do legislativo. legislativo brasileiro. Você ainda se pega nessa, discutindo com eu gosto do povo, né? Eu gosto. Você ainda gosta desse debate? Eu gosto. Eu gosto de colocar ali uma dúvida, sabe? Eu não fico no embate, mas você não. Mas você tem estômago para isso também? Eu tenho, até porque eu tenho um negócio que é uma, digamos assim, uma etnografia espontânea, sabe? Eu gosto muito de ver o que as pessoas estão pensando. Aí, seja no supermercado, no táxi, no ônibus, onde eu transito, eu fico escutando, eu fico tentando entender o que as pessoas estão pensando. Nas redes sociais, eu faço muito isso também. Eu respondo, assim, sempre que eu posso. Respondo, na época da pandemia, que a gente estava ali numa operação sempre muito... Era só o que tinha sobrado para nós. Eu falava com muita gente de extrema direita. Mas isso não faz... Bom, não fez mal para você? Olha, eu sou... Eu acho que eu sou parecida com a Dilma Rousseff. Hoje eu estava ouvindo o Elias Jabbour falando dela. E ele falando assim, como ela é... Ela nem se importa, né? Porque uma pessoa perguntou, e a Dilma Rousseff, ela se importa? Como é que ela funciona com esses comentários maldosos e tal? Ele diz, ela não tá nem aí. Eu sou meio assim, sabe? Uhum. Isso não me afeta emocionalmente. Nem no tempo da pandemia? Nem nos ataques você que eu sofri. Então, conta um pouquinho da sua trajetória até aqui, né? Jean Willis esteve aqui, contou que vocês se exilaram no mesmo período, né? E o teu nome, além da Manuela e de outros, passaram por um cancelamento... terrível, né? Foi. Extremo, de certa forma, até das suas obras, de tudo, ou um silenciamento do que foi feito, assim, né? Tem as duas coisas, tem assim, tem, digamos, o ódio da extrema-direita, que é super natural, a gente entende, porque se eu fui a primeira pessoa a falar lá em 2015, foi o primeiro livro que saiu contra o fascismo... digamos assim, denunciando que a gente estava entrando numa onda fascista, foi o meu livro, Como Conversar com Fascista. Isso é 2015, faz 10 anos. Nossa. Pois é. Então imagina que ali eu chamei a atenção de algumas figuras desagradáveis, tipo aqueles, o falecido Olavo de Carvalho e tal. O MBL também, eu inclusive citava o MBL, né, no livro, porque era óbvio, né? A gente tinha visto que eles tinham um papel de agitadores fascistas, né? E aí eu faço um livro que é pop, assim, nem meu editor achava que o livro ia tão longe, né? E, bom, e aí tem isso. Mas tem também, digamos, muita gente, naquela onda dos ataques da extrema-direita, teve gente também da esquerda que ficou contra mim, contra a Jean, contra a Manuela. Porque aí eu até entendo também, porque são pessoas que ficam com medo, tem muito medo. Agora, por exemplo... acho que é natural, né? No Brasil atual, as pessoas que também são de esquerda ou que são do campo progressista têm medo de pessoas que foram muito marcadas. Não é nem porque sejam radicais, não importa. Eu não me acho uma pessoa radical, por exemplo. Para algumas coisas, sim, né? Para buscar a verdade, por exemplo. Uhum. Mas eu não me acho uma pessoa politicamente radical. Eu sou uma feminista, às vezes brinco, né? Sou uma feminista radical no sentido de ser uma pessoa que quero entender como as coisas funcionam e quero viver uma vida dentro de uma coerência, né? Mas, enfim, a gente teve esse negócio, essa situação que foi lastimável. Eu fiquei fora do Brasil quase 5 anos. Mas tudo bem. Por quê? Porque eu vou te contar que, assim, um pouco, falar um pouco como que eu funciono, né? Que talvez ajude alguém a se pensar, claro. Né? Sei lá. Que eu sou assim, eu vivo de escrever. Eu gosto de escrever. E não é só que eu vivo de escrever no sentido de que meus livros pagam minhas contas, não é isso. Aliás, ao contrário, né? Livro é uma coisa que, em geral, a gente não ganha muito dinheiro. Muito raro alguém ganhar muito dinheiro. Mas tem um prazer nisso, um grande prazer. E eu tenho dedicado a minha vida a escrever. Então, eu, desde muito tempo, há mais de 30 anos, eu estou escrevendo. E aí, quando alguma coisa ruim acontece comigo, eu vou lá escrever. Ou quando eu vivo uma situação que me deixa perplexa, ou que é muito forte, ou que eu entro assim num estupor, né, que eu fico chocada, eu sento e escrevo. E aí, então, eu escrevo artigos, eu já escrevi de tudo. Crônica, artigo acadêmico, tese, sei lá, todas essas formas, assim. Mas também já escrevi romances, eu tenho 7 romances publicados, livro de contos, já dei muita oficina literária. Eu gosto muito da escrita e eu escrevo ensaios filosóficos faz vários anos. E esse hábito é desde sempre, desde a infância? Não, de escrever, digamos, eu estudei filosofia, uhum. né? Fiz toda uma formação, mestrado, doutorado, essas coisas, dei aula de filosofia em universidade por 30 anos. Mas eu também venho das artes visuais. Então, eu me formei também em artes, me formei em uhum. desenho. Sou uma pessoa que desenho, voltei a me dedicar a isso. E a escrita literária, ela sempre esteve na minha vida, mas eu só publiquei meu primeiro livro, meu primeiro romance, com 30 e poucos anos. Já faz, então, 20 anos que eu publiquei meu primeiro romance. Mas, assim, o próprio texto escrito, tipo, um livro como esse, eu fiquei 20 anos escrevendo isso aqui. Claro, é. Porque entre o primeiro arquivo, a primeira ideia e o tempo da pesquisa e a elaboração, foi muito tempo. Então, exige uma organização. O que eu digo é assim, tá claro para mim que escrever é hábito para você colocar... É diário, assim. É dia a dia. O dia que eu não escrevo é esquisito. Ah, então. É esquisitíssimo. Hoje, nossa, como se eu não tivesse tomado café, sabe? Como se eu não tivesse almoçado. É uma coisa que fica faltando alguma coisa que eu não fiz. Então, essa é a minha coisa na vida. Eu gosto de sentar e escrever. E, ao mesmo tempo, eu não nasci sabendo escrever. Eu me esforcei, eu fui aprendendo as formas, eu fui lendo muito para aprender, fui criando o meu próprio estilo, que eu acho que é uma coisa assim que quem é escritor é isso que um escritor faz, né? A pessoa fica lá se esforçando, lendo um, lendo o outro, para ver onde que ela se identifica, como é que você desenvolve esse caminho. E claro, num romance, por exemplo, os primeiros que eu escrevi, tinha aquela coisa, nossa, como é que cabe um livro inteiro na sua cabeça, né? Como é que você faz, desenvolve 300, 400, 500, eu tenho dois romances que têm 600 páginas. Como que aquilo cabe na cabeça da pessoa, né? Como é que você chega do começo até o fim... compreendendo uma coisa que é difícil para a nossa época, desafio aqui do seu programa. Como é que você desenvolve um pensamento linear, com começo, meio e fim? Então, é uma questão interessante, porque tem a ver com você poder desenvolver um raciocínio. E os ensaios, então, nem se fala. Quer dizer, você tem uma tese, você tem um assunto para desenvolver, você quer mostrar para as pessoas que aquilo que você pensa faz sentido. E que não é só você que está pensando, você está pensando junto com várias outras pessoas que já escreveram, que também pesquisam. Nossa, você sabe que eu Então você tem que ser cabeçudo mesmo. Claro! Mas finaliza aí essa última dica para as pessoas, para ver como isso for um caminho, porque o que você está dando é quase O que eu estou falando é uma coisa psicológica. Psicológica, até. Porque, exatamente. Quando você pensa assim, como é que eu vivi? Eu saí do Brasil no final de 2018, super ameaçada de morte por figuras horrorosas. Gente que realmente é muito cheia de ódio. E eu fui embora do Brasil, isso não quer dizer que eu não tenha sofrido, eu passei por situações muito difíceis. Quem lê o meu livro com o Jean, O Que Não Se Pode Dizer, entende o que é isso, porque tem gente que glamoriza, né? Não dá para glamorizar uma coisa dessas, foi um negócio muito horroroso. Porém, eu passei quase 5 anos fora do Brasil, com os sofrimentos, enfim, que fazem parte do processo, mas assim, eu nunca tomei um antidepressivo. Eu não tenho tendência a crise de pânico, ansiedade. Eu vi uma vez o MBL fazendo um vídeo, uns caras aqueles lá, aqueles caras perigosíssimos. Eles fizeram um vídeo falando de mim e eles falavam assim, alguma coisa do tipo, nossa, como ela é calma. Tipo assim, eles não conseguem entender que, assim, sei lá. Essa gente de extrema direita tem um processo psicopolítico. Bolsonaro foi expert nisso e muita gente desse campo faz isso, né? É um processo que eu chamo nos meus livros de psicopoder. É um cálculo que eles fazem sobre o seu sentimento, sobre o seu pensamento. Só que assim, gente, passei a vida inteira estudando filosofia, fazendo análise, psicanálise. Sou espiritualmente muito engajada numa experiência com a vida, que é uma experiência espiritual. Então, assim, a pessoa, para me desestabilizar, bom, acho que não seria possível, né? E tem uma coisa também que essa gente adora dizer que mulher é louca, destrambelhada e tal, né? Porque o fascismo e o machismo no Brasil também andam coladinhos, né? E eu, lendo, estudando, observando e entendendo como funcionam os jogos do psicopoder, eu fui me tornando uma pessoa muito, sei lá... Casca grossa. Outra, eu me criei, assim... Eu venho de uma infância muito, muito... eu me criei no frio, sabe? Então, assim, eu sou realmente uma pessoa muito casca grossa. E como diz um amigo meu, diz assim, nossa, Marcia, você tem uma fama de radical da esquerda e você é um docinho, né? E eu sou uma pessoa meiga, ao mesmo tempo, eu gosto dos meus amigos, eu sou amorosa, mas eu sou essa coisa, eu sou uma pessoa mental e gosto de ficar lá travando meu embate intelectual com meus assuntos, meus livros. Quando eu boto uma coisa na cabeça, então eu quero gastar toda a minha energia entendendo como aquilo funciona. É por isso que a gente escreve livro, né? Pra ter onde guardar tudo isso que se passou na sua cabeça. Você sabe que eu lembrei agora, recentemente eu recebi aqui, Márcio, o Eduardo Janetti. E ele disse que a maior habilidade para ele, mais importante da vida dele, que ele aprendeu, é gostar de estudar. Gostar de ficar consigo mesmo. Eu vi esse episódio, sim. Gostar de ficar consigo mesmo. Ele aprendeu isso? É, ele diz mais ou menos no final ali, ele fala, cara, para mim... O fato, quando eu estou entre os meus livros fazendo anotação, que é o mesmo método que você falou, né? Pô, 30 anos para escrever isso daqui, significa que você tem um processo de organização, o seu método de leitura e de organização de ideias, ele é avançado nesse sentido, mas é um playground com você mesmo. É, e é tipo orgânico, sim, eu adoro ficar com as minhas coisas, sempre fui assim. Ah, tá. E inclusive eu me colocava essa questão, será que eu escrevo tanto para ficar sozinha, ou eu fico sozinha para escrever tudo isso, né? Eu ficava sempre em dúvida, porque no fundo você fica com muito prazer com você mesmo, e eu falo, acho que era o Lobo Antunes, aquele escritor português que dizia, né, que as pessoas que escrevem, elas não atrapalham ninguém, elas ficam ali. Eu brincava com isso, dizendo, quem escreve nunca é chato, né? A pessoa fica lá no mundinho dela, em vez de ficar atrapalhando os outros, ela tá ali sem chatear ninguém. E um outro aspecto que eu vou te contar também, que para pessoas como eu, como Elias Jabbour, que eu tava hoje assistindo, como, sei lá, Janete, como teu pai, como tantos outros... Eu acho, assim, também que, assim, o processo mental é tão gigantesco que se você não canalizar isso para uma coisa muito boa e para uma generosidade com o mundo, sabe? Você pode realmente ficar um paranoico. O Freud falava isso, ele dizia, assim, que a filosofia, aliás, a paranoia é uma... A filosofia ou melhor, deixa eu organizar aqui. A paranoia é um sistema filosófico que não deu certo. Da mesma maneira que a histeria é uma obra de arte que não deu certo e que a neurose obsessiva é uma religião que não deu certo. Então, no fundo, é isso. Eu acho que é muita gente que é assim, né? E eu acho até... Eu tenho uma hipótese super selvagem, assim, de psicanálise selvagem mesmo, que eu coloco às vezes, que é o seguinte. Será que as pessoas que estão por aí com tanta angústia, com tanto sofrimento, com tantas questões mentais, será que elas não estão mal resolvidas, na verdade, com uma pulsão intelectual? Sabe? Então, porque, assim, a gente fala tanto, hoje em dia, né, tá na moda, falar de afetos, de afetividades, eu gosto mais até de falar de sensibilidade, sabe, de emoções e tal, de sentimentos, mas eu entendo também o território dos afetos, embora as pessoas falem de um jeito muito positivo, e afeto nem sempre é uma coisa positiva, então eu acho um nome muito genérico, mas em todo caso, as pessoas estão falando muito disso, estão falando muito em inteligência emocional, e elas estão esquecendo que a razão também é uma emoção. O Nietzsche, né? Aquela ideia do Nietzsche, né? De que a razão é uma tradução, assim, né? Ele fala que o conhecimento é o mais potente dos afetos, mas eu gosto de pensar que a razão, né? A capacidade de pensar de maneira radical, aí sim. Que é um afeto, é uma pulsão. Não é uma competência só, não é uma coisa fria. É uma coisa que envolve seu desejo de entender o mundo. O nosso lado racional, ele está a serviço do nosso emocional, de certa forma. Né? Eu acho. Acho que é uma... Quando você pensa, eu escrevo assim, fico lá escrevendo. Eu posso estar acordar num mau humor. Até eu sou muito assim. Se eu ficar realmente um dia inteiro sem escrever, às vezes eu... Começo a me sentir esquisita, tá faltando alguma coisa. Vou lá, escrevo, volto ao normal. E eu acho que tem isso, sabe? Você se regula, você se equilibra, você se calibra para estar no mundo. Então é uma, vamos usar essa expressão, é uma ferramenta mesmo, é um recurso emocional incrível. Total. Total, cara, eu passei a pandemia, eu via na minha família, ao meu redor, todo mundo dopado, todo mundo tomando. Eu nunca tomei um Rivotril na vida. Cara, o máximo que eu tomei na vida foi floral e uns fitoterápicos, assim, pra dormir, pra ficar de boas. Eu nunca nem fumei maconha, tem mais isso, que eu, aliás, o povo gosta de dizer que a minha maconha vive estragada nas redes, eles xingam a gente, assim. Aí eu, amores, eu nem fumo maconha, não uso droga nenhuma, o máximo que eu gosto é tomar um vinhozinho de vez em quando. Olha só. Não, é, eu adoro essa vida da a sobriedade mental, sabe? Entender, cara. E escutar uma pessoa inteligente falando também é um negócio bom. Ler um livro inteiro do começo até o fim. Entender uma coisa. Pegar um objeto de investigação que pode ser assim desde, sei lá, o cérebro humano até uma planta, uhum, sabe? Entender como é que esse negócio funciona é fabuloso. É o tesão no conhecimento mesmo. Sim. É isso que eu fico ouvindo você falar. E com um tanto de inveja de chegar nesse lugar. E porque eu tô lutando com o meu primeiro livro há uns 2 anos, assim, pra ele sair. Com uma síndrome do sabotador, né? Uma enorme. Com uma barra que é muito alta, que eu coloco para mim mesmo e que às vezes para as outras pessoas nem é. Eu não lembro de ouvir alguém falando que um escritor é a princípio um egocêntrico, alguém que se ama mesmo, né? Porque você escrever alguma coisa e achar que as pessoas vão ler aquilo e se identificar tem a ver com o ego, mas eu esse método e esse tesão eu adoraria desenvolver, porque é difícil, Márcia, para quem é não tá nisso. Começa você se apaixonando pelas palavras, né? Pelas palavras. É a paixão pelas palavras, aí você começa a mexer com isso, aí você começa a ver que esse território é fantástico. Então, para mim, no começo era muito isso, eu ficava fascinada com as palavras possíveis, sabe? Quase poesia mesmo. Inclusive escrevi bastante, assim, mas não sou uma boa poeta, então logo eu tenho... Aí você descobre isso, as formas, né? Qual é a forma que te pega? A minha, na literatura, é o romance que me pegou. Então, porque eu sou prolixa. E aí eu pensei, gente, o que eu vou fazer com isso, né? Ficava professor, né? Você começa, liga o botãozinho, sai falando, total, falando. Mas eu tendo ao romance, então eu não sou uma boa poeta, não sou uma boa contista. Já escrevi contos, poesias e tal, mas não é a forma que me agrada. E aí eu acho que é isso. Só que por outro lado, eu tenho livros, escrevi muitos livros e tem, sei lá, todo ano eu lanço um livro novo. Enfim, é meu jeito. Mas tem livros, esse aqui, por exemplo. Primeiro arquivo dele, 2003, para sair em 2025. E no meio do caminho, vários outros que foram nascendo. Tem livro que eu demorei 7 anos, 8 anos, 10 anos, 5 anos. Tem livros que estão comigo que eu não sei se eu vou terminar numa vida, entendeu? Sim. Tem livro que eu escrevo só para me divertir. Eu tenho um romance lá que ele é cheio de ilustração, que é uma história doida. E eu vou escrevendo aquilo quando eu tô cansada, porque eu, por exemplo, não gosto de um monte de coisas que as pessoas fazem. Eu não gosto de fazer. Tipo, ver série. Eu nunca vejo série. Nunca série, assim, tem que me pagar. Eu nem me pagando, né? Eu não vejo, acho chato. Eu vejo, às vezes vejo um episódio, porque por algum contexto, assim. Mas acho chato, não gosto da linguagem, não gosto de novela. Filme tem que ser muito bom. Claro, já vi muito cinema, mas tem que ser muito bom. Não, eu sou muito chata. Você disse que você é prolixa, porque no caso do meu pai, por exemplo, o método de escrita dele, ele tem também 50 livros lá. Mas são livros que primeiro são falados, né? A partir de palestras, de entrevistas. E ele tem muito conhecimento, claro, dentro da cabeça. E depois faz a revisão e tal. E aquilo torna algo mais tátil, né? Junto com editores e tal. Essas coisas para materializar isso em livro. O seu não. O seu é um prazer de sentar e escrever. Que eu acho isso fascinante. Eu quero fico isso assim, pra mim. Não, eu acordo de manhã e já vou. Agora tem as místicas, né? Uhum. Por exemplo, se eu falar com alguém de manhã, eu já não consigo escrever. Então, eu tenho que estar sozinha. Então, eu vivo sozinha. Eu sou tipo a Virginia Woolf, um teto todo seu, sabe? Uhum. Eu falo isso até para as minhas amigas. Eu vivo uma situação, hoje em dia, uma situação muito boa. Vivo só eu na minha casa. Só eu e eu. E eu posso o que eu quiser. E eu tenho isso. E fico escrevendo meus livros. Acordo e já vou fazer isso. Quando a minha filha era pequena, Eu tinha que acordar muito cedo. Então, esses dias ela me disse: mãe, eu passei a vida vendo você acordar às 5 da manhã para escrever. Então, porque aí, até a casa começar a funcionar, Ah, eu tá. ficava sozinha. E nas épocas que tinha outras pessoas morando comigo, eu pedia a elas, se elas acordassem, não falarem comigo, porque se falassem comigo, é que nem aquela personagem, a Blimunda do José Saramago. Ela tinha que, tipo, antes de. Porque ela tinha visões, né? Então ela tinha que comer um pedacinho de pão antes de começar o dia, porque se ela não comesse, ela começava a ter as alucinações dela, enfim, as visões. Sei lá, são pequenas manias, né? O Giorgio Agamben também ele fala que o escritor tem que se dar ao luxo de contemplar o seu gênio. Gênio aí no sentido do no sentido romano desse termo, né? Daquilo que faz você escrever, como se fosse assim uma espécie de espírito que faz você Sim, escrever, o teu anjo da guarda, digamos, que mas faz você, mas você escrever, que é tipo, se você precisa de um lápis muito apontado e um papel de uma determinada cor, você tem que contemplar esse tipo de. Que pode parecer bobagem para os outros, mas é as suas manias, né? Se o copo vai ficar do lado esquerdo, do lado direito, se você precisa sim. de uma música, ou se você precisa tomar café antes, enfim, você tem que ter as Seus suas manias, rituais, os seus rituais rituais. contemplados. Mas me parece então que você escreve sem se preocupar com quem vai ler. Da mesma forma que você tem uma postura indiferente a esse tanto de crítica, assim, que parece, Teve assim, momentos nessa força. diferentes. Não, teve Né? momentos diferentes. Por exemplo, quando eu era mais nova, eu era muito mais fechada no meu universo. E aí eu escrevia literatura, assim, meus primeiros livros, que eu chamo de literatura selvagem, eu fazia experimentos linguísticos tais que eu realmente não me importava com nada. Eu queria era a viagem da linguagem. Mas depois fui amadurecendo e fui me interessando mais pelo mundo lá fora. Então, o meu último romance de 2023, ele conversa muito. É um romance feminista, chama Com os Sapatos Aniquilados, Helena Avança na Neve, que, aliás, eu diria que é a versão literária desse Nita ensaio Mota. feminista. Esse é a teoria daquele romance. E eu comecei a contar mais história e me envolver mais com questões do mundo, assim, diferente desses primeiros três livros que são experimentos linguísticos bem radicais. E quando eu escrevo ensaios, eu estou sempre conversando com as pessoas. Só que aí cada ensaio tem uma história, assim, e tem um problema e um propósito também. Então, se a gente pegar esse livro, já que ele está aqui, né? Eu quis fazer uma teoria, uma filosofia política feminista. Então, isso falta, Fernando, falta. Eu quis fazer isso. E não existe. Então, eu fiz uma discussão, criei categorias. É um livro é uma tese, assim. Ao mesmo tempo, claro, conversa com as teorias com as quais as pessoas estão se envolvendo hoje. E ele é bem ousado, assim, do ponto de vista dos argumentos e do ponto de vista dos termos. É, Ninfa Morta, o subtítulo é uma história de ódio às mulheres. Então, porque é um assunto que está pegando, e é incrível, aliás, nesse momento em que todo mundo está se dando conta que. Feminicídio nas alturas, né? Esse fim de semana terrível que a gente teve recentemente. Tudo Né, o isso. episódio vai ao ar mais para frente, mas enfim, a gente teve recentemente casos que se acumularam de mulheres que, cara, foi arrastado pelo outro depois de ser atropelada, foi E esse livro, eu já tinha percebido esse padrão cultural. E os problemas subterrâneos aí, ou até não tão subterrâneos hoje em dia, dessa estrutura patriarcal. Então, acaba que esse livro chega numa hora em que eu acho que o Brasil está maduro para discutir esse assunto. Mas eu sempre escrevi livros prestando atenção no tempo, dos acontecimentos. E aí, claro. Tem uma atenção à vida, à sociedade, à conjuntura, à política. E há uma coisa que a mim, como professora de filosofia, interessa muito, que é justamente compreender a mentalidade, como se produz uma mentalidade, como se produz uma sensibilidade do povo, como as massas são manipuladas. Isso sempre me interessou muito, escrevi bastante sobre isso, é um objeto de interesse da minha vida inteira, assim, entender como as massas são manipuladas e como as pessoas acabam caindo nas armadilhas daqueles que são os donos dos meios de produção da linguagem. E aí, fico tentando esclarecer. Eu, claro, tem muita gente que me lê, tem muita gente que nem sabe que eu existo, tem muita gente que detesta o que eu escrevo, tem gente que me detesta. Mas, assim, isso é problema de cada um também. Eu faço a minha parte, que é tentar fazer da escrita uma ferramenta de emancipação. Você falou desses donos dos meios. Eu acho que houve um escancaramento disso muito na virada de 24 para 25, do alinhamento claro, que houve um dia que a gente achava que a internet ia fazer bem para a humanidade. Uhum. Pelo menos eu, na minha, na minha inocência, achava que a democratização da mídia era algo que a gente estava quebrando com os monopólios de comunicação e que cada pessoa podia ter a sua própria Rede Globo, porque a gente tem o acesso e isso é benéfico para todo mundo. Aí, na virada da eleição de Trump, a gente vê lá o Mark Zuckerberg, o Elon Musk, e no final das contas eles colonizaram a internet. O Varoufakis fala lá do tecnofeudalismo e somos hoje... Vivemos dentro desse terreno feudal, né? Uhum. Você observou isso também nessa trajetória? E quando você estuda a manipulação das massas, ficou muito claro, né? São ferramentas de manipulação externa, armas de produção de linguagem, né? Armas de dominação global. Exatamente. É armas de dominação global. Então, as big techs são isso, né? As big techs são essas empresas que são donas dos meios de produção da linguagem e eles, para a sustentação do seu próprio domínio e do seu lugar de privilégio econômico, principalmente, eles precisam, como capitalistas que são, comandar a cabeça das pessoas, né? O capitalismo é isso, né? Um comando espiritual da cabeça das pessoas. Que precisa evitar que se descubra como ele funciona, né? Então, pessoas como nós, que ficamos aí só contando como que funciona, já somos, digamos, persona non grata para os donos dos meios de produção da linguagem. Nas minhas teorias sobre o fascismo, por exemplo, eu falava muito isso. O fascismo, porque tem muita teoria que diz, por exemplo, que tem pulsões, na linhagem muito psicanalítica, então... Os afetos, os ressentimentos, aquelas coisas não elaboradas, acho que tudo isso entra no cálculo, tudo isso também tá valendo. Porém, tem um aspecto que eu levantei, que eu acho que ninguém levanta, que é a novidade que eu tentei trazer, é que o fascismo, ele é uma tecnologia política que ele é implantado. Então, é um jogo de manipulação de massa que parte justamente de um jogo de linguagem. Eu tentei fazer uma leitura do fascismo nos livros que eu escrevi, mostrando que era um jogo de linguagem e que as pessoas aderiam ao jogo de linguagem. Um jogo de linguagem que certamente traz para as pessoas também compensações sociais, porque de repente você não tem lugar no mundo, não tem cidadania política, e de repente você está socializado ali com seus pares. Você está se encontrando dentro de um grupo de ódio e tá, você está se montando um movimento tribal ali. Exatamente, você está encontrando gente que vai... Gente como você. E gente que, então, está funcionando dentro da mesma regra, né? Então, isso era uma coisa que eu queria que as pessoas se dessem conta, que elas podiam participar de outros jogos de linguagem, porque a democracia também é um jogo de linguagem. Então, a questão é, como que a gente coloca as pessoas a funcionarem nos jogos de linguagem? Por que participar de um jogo de linguagem de ódio e não de um jogo de linguagem democrático? E aí vem a questão também do psicopoder. Quer dizer, o ódio é um afeto que foi transformado, uma emoção, né, um sentimento, dá para dizer assim, grosso modo, que foi transformado numa mercadoria, que faz circular uma energia e que traz para as pessoas uma compensação emocional. Bem forte, mais do que, de repente, a generosidade, o amor, mais do que o respeito e tal. Só que quem faz circular essa energia são os donos desses meios de produção, são os donos das big techs, são os Zuckerbergs e Elon Musks e figuras do tipo. Porque o ódio, ele submete você. Então, você pode submeter uma pessoa conquistando ela pelo ódio, dando a ela a chance de odiar quem? Um inimigo. Nesse livro, aliás, eu faço muito nexo entre fascismo e machismo, nesse livro tem um capítulo sobre a construção da inimiga. Mas quem conhece o funcionamento do fascismo sabe que o fascismo é um populismo, como o machismo também é. O fascismo é um populismo, o nazismo é um populismo. E no populismo você precisa construir o povo a partir do ódio a um... inimigo comum. Ah, exatamente, tem um inimigo comum. O inimigo comum do fascismo... para o Mussolini, que foi, aliás, quem cunhou genialmente essa expressão lá em 23 de março de 1919, lá em Milão, para quem gosta desses dados. E aí ele fez o quê? Ele disse que o inimigo a ser combatido eram os socialistas. E os socialistas por quê? Porque os socialistas também queriam fazer um povo, só que eles não gostavam do ódio. E eles não queriam fazer um nacionalismo. A gente vê depois o nacional-socialismo, que é o nazismo, faz uma oposição entre os estrangeiros, os outros que não são da raça ariana, que é a invenção mitológica, uhum, né? Mítica e mística do Hitler, e por aí vai. Enfim, mas isso para dizer que aconteceu a mesma coisa, só que agora a gente tem, digamos... essas teorias da linguagem, que eu acho que é o que eu uso muito para construir as minhas próprias teorias, e eu acho que é isso que está em jogo. Eu falei nesse livro do fascismo, por exemplo, sobre o consumismo da linguagem. De repente, essas pessoas todas estão conquistadas ali num jogo de linguagem, que é o jogo do capitalismo, que é ele mesmo consumista. Então, a pessoa nem sabe o que ela está falando, nem sabe por que ela está odiando, mas ela está reproduzindo o discurso de ódio. E se você chegar perto dela, e isso eu fiz com... claro, eu fiz uma pesquisa... e constatei gradações do ódio. E aí tem gente que nem odeia tanto, mas repete. Na verdade, ela está monetizando, nem é tanto ódio. Tem gente que está conquistada, sim, pelo ódio. Uhum. Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que, na verdade, estão querendo ganhar dinheiro. E aí elas sabem, e a gente sabe, aliás, desde o CEO do Google, claro, em 2016, dizendo aqui no Brasil para os blogueiros que o melhor negócio em termos de mídia era... discurso de ódio contra Dilma Rousseff, era o que mais monetizava na internet. Então é disso também que a gente está falando. A gente está falando de um mercado do ódio. O ódio e a polarização, seja política ou sobretudo, né? A polarização se manifesta até contra, sei lá, vegano e carnívoro, né? Onívoro. Começa a animosidade. Animosidade, né? Porque o ódio é o combustível da rede social. Gera muito mais, né? Eu brinco que se a gente tivesse prestado mais atenção lá no Orkut, lá atrás, as comunidades com mais membros começavam com odeio segunda-feira, odeio domingo. Era sempre odeio alguma coisa que gerava mais pessoas lá, né? Mas isso tem a ver com o nosso deserto interior, vamos chamar assim, sabe? Com uma pobreza da experiência pessoal e da vida interior, que é um termo que eu acho que todo mundo entende. Então, o ódio, ele mobiliza muito quando você não consegue sentir outras coisas. E, claro, isso tem a ver com condições sociais mesmo. E com condições sociais que são condições também institucionais. Então, onde é que a gente desenvolve as nossas experiências afetivas? Na família, na escola, na igreja, são instituições, no trabalho. E nesses lugares circulam afetos muito negativos. E aí, esses afetos negativos também na família. Muita gente confunde família com amor, mas não é bem assim. Vamos pensar o tanto de violência, o tanto de, enfim, de trânsito ali mesmo, de inveja, uhum, maldade, desrespeito, né? Que faz tudo é do campo dos afetos tristes, né? Para citar, claro, aquele velho filósofo Spinoza. Tudo é do campo dos afetos tristes. E as pessoas são criadas nesses contextos e aprendem a sentir isso. Então, quando é que a gente vai aprender a sentir coisas melhores que nos completem mais, que nos deem algo melhor? Eu adoro sentir amor, gratidão. Eu adoro sentir gratidão. é emocionante, é bonito. Eu detesto gente que vem fazer fofoca e fazer maldade e fazer intriga. Eu, em geral, nem tenho pessoas assim no meu circuito porque eu não fico nesses lugares, uhum. né? E eu acho que tem muita gente que não tem a mesma sorte, né? Então tem, não sei se é um provérbio iorubá, agora não lembro, mas acho que talvez seja iorubá. Essa coisa de, se você quer conviver com pessoas boas, torne-se uma, né? Essa ideia de que, se você quiser, traduzindo aqui, né? Se você quiser transitar no amor, ame, né? Se você quiser transitar no ódio, odeie. Então, eu transito no amor e fico assim. Mas, ao mesmo tempo, a minha fala, minha transmissão, digamos assim, é muitas vezes muito direta e muito crítica e muito sem filtro. Então, e claro, como eu faço muita desconstrução e muita crítica, tem gente que não gosta de mim por isso, né? E eu tenho esse jeito meio sincero demais, uhum. né? É, que eu gosto de ser assim, aliás, você eu gosto. Você comete sincericídio. Eu sou assim. É. Eu assim, eu respeito as pessoas e eu tenho... Quando eu duvido... Você é muito bem resolvida, no sentido eu assim. Eu sei, mas eu quando tenho dúvida sobre mim, não, eu tenho... Eu reconheço, por exemplo, nossa, às vezes eu fico lá pensando, senti uma coisa que eu não acho legal. E eu tento trabalhar isso, né? Eu sou uma pessoa analisada, digamos, e que estou sempre em análise. Mas eu acho que tem isso, as pessoas elas estão muito longe delas mesmas, alienadas de si mesmas. E quando a pessoa está muito alienada dela mesma e muito mal resolvida, sem chance de diálogo, sem chance de se observar, ela muitas vezes substitui essa experiência por um narcisismo alucinado. E aí fica difícil, né? Nossa, super! Meu Deus! Que mergulho! Na... quando você diz mulheres devem governar, eu lembro muito de uma questão de povos originários, né? De origem matriarcal. E eu não lembro em qual livro que eu não li, mas ouvi um podcast recente, que não sei se é o Determinado, que enfim, que diz que não é surpreendente que a religião dominante, ou seja, todo o Ocidente seja individualista, que o capitalismo esteja florescido, porque seguimos uma religião de pastores no deserto, diante de uma escassez em que o outro era sempre o inimigo, uhum. né? E, uhum. e você tinha que cuidar do seu rebanho. Então, se você vê outra pessoa, ele era um inimigo. Então, a gente vive ainda, né, o reflexo dessa origem cultural e origem da nossa história por meio de algo que era muito escasso. E aqui, nos povos originários, nos indígenas, quem se estabeleceu aqui, não. Eram sociedades que viviam em meio à abundância. E isso trazia ou seja, a coletividade e o respeito matriarcal, que também tem origem na África, em algo muito mais coletivo e algo muito mais então... humano. Quando você diz mulheres devem governar, é um pouco nisso ou então, não? Então, eu não bebo muito nessas fontes, digamos, dessa historiografia que precisa muito de mitos ancestrais, uhum. né? Então, eu prefiro pensar, menos pensar em origens. Eu acho que a gente tem pouco material para avaliar, por exemplo, se a gente teve um período matriarcal e depois quebra e passa para o patriarcal. Eu acho que isso não ajuda muito, assim... a reflexão filosófica que eu busco, né? Mas eu até cito, tem um capítulo aqui nesse livro em que eu vou discutindo também com essas teorias. E eu, ontem mesmo uma amiga me escreveu dizendo assim, retorno do matriarcado, sou a favor. Uhum. Eu achei graça, né, dela ter elaborado dessa maneira, porque na verdade a gente não tem notícias. Tem sim sociedades mais matriarcais, até... grupos ou animais, né? Espécies, né? Que tem, digamos, primatas, né? Que tem uma organização mais matriarcal, em que as mães mandam mais isso. E tal. Bom, mas para mim, como é que eu elaboro isso em termos filosóficos? O que a gente tem é um patriarcado, nos nossos documentos, a gente tem notícias do patriarcado. E para mim, o patriarcado é esse sistema, como sistema simbólico e linguístico, é ele que vai gerar feudalismo, capitalismo, tudo. Liberalismo, neoliberalismo, fascismo. Sim, racismo. Isso eu também tento fundamentar nesse livro. E aí, então, o patriarcado está lá fazendo, se repetindo. Eu gosto de falar que ele é originário, porque ele está sempre se repetindo. Você não sabe de onde que ele veio, mas você sabe o que ele está acontecendo. E você vai procurar na história, pelo menos na história que a gente, da qual a gente tem documentos. Greco-romana. É, greco-romana e tal, e chinesa, e japonesa, e ocidental, e oriental. A gente tem documentos patriarcais, machistas, em que as mulheres são odiadas. Isso é meu assunto. Então, por que que... Aí você vai ler a história da filosofia. Você vai no Aristóteles, no Platão, você vai nos medievais, você vai até hoje. Você encontra mulheres como um objeto de ódio. E, aliás, foi assim que eu comecei. Eu estava lá terminando meu doutorado, em 1999, me colocando essa pergunta. Por que será que os filósofos só falam mal das mulheres? Foi ali que eu comecei a falar das mulheres e a filosofia, numa época também que no Brasil esse não era um assunto, sabe? E, aliás, foi por isso também que chamei a atenção, na época comecei a aparecer na mídia, porque comecei a discutir esse assunto, comecei a escrever livros sobre isso, enfim. Mas, então, para mim é isso. O patriarcado, ele funciona através de uma produção de violência que só tem um caminho. Enquanto os homens, que são os sujeitos privilegiados, tomam o poder, eles exercem o monopólio da violência, até porque os homens se colocam na posição do próprio Estado, dos Estados. A Rita Segato, que é uma feminista muito bacana, ela fala que o patriarcado é uma frente estatal, teológica, filosófica, midiática, é tudo isso, tudo judiciária. Ela é um sistema. É um sistema. Então, é uma frente em guerra, né, contra as mulheres. Tem muitas feministas que vão falar isso. Bom, então ali o negócio está funcionando sempre e a gente que é feminista faz o quê? Faz guerrilha. Guerrilha é autodefesa. E aí, guerrilha é o quê? É você escreve um livro. Eu falo muito em guerrilha conceitual. Então, a gente fala, discute, analisa, se organiza. E aí, eu tenho falado isso. Então, os homens se... Eu falo isso no livro também. Os homens se organizaram a partir de uma... O patriarcado organizou os homens e construiu os corpos masculinos a partir de uma matriz de subjetivação, que é a violência. A matriz de subjetivação das mulheres não é a violência. É o cuidado. E aí que nós fomos governados no mundo, até agora, pela violência. Por isso, tanta guerra, tanta destruição, tanta morte e a ameaça de destruição do mundo. As mulheres ficaram na sobrevivência. Os homens iam para a guerra, as mulheres faziam sobreviver. E até hoje é isso. A gente vê uma política subterrânea das mulheres bancando a sobrevivência do mundo, das sociedades. E aí, eu acho que o nome dessa política é cuidado. E o cuidado nunca foi valorizado. Foi sempre, aliás, ao contrário, desvalorizado e apagado. E é um puta de um trabalho. Então, eu acredito que o feminismo, ele não é só, como as pessoas acham, né? Tem gente que o feminismo é o contrário do machismo. Gente, é bem mais complexo, é bem mais bonito, é um projeto de mundo. Entendo que a audiência desse podcast já não comete esse erro. Ai, que bom. Então, a gente tá falando com gente que já pensou, já raciocinou. Então, qual é a ideia? Que as mulheres governem a partir do cuidado. Por quê? Porque não vai dar tempo, se a gente quiser sobreviver nesse mundo, também não vai dar tempo da gente explicar para os homens como é que isso funciona. Talvez eles possam aprender com a gente. As mulheres cuidam. E aí eu falo muito, e tenho falado já faz um bom tempo, nesse livro também menciono isso, essa ideia de fazer um eco-social tecno-feminismo. Porque a gente tem que colocar o cuidado, que é um assunto que as mulheres entenderam e no qual elas se forjaram historicamente, é isso que seria, digamos, um matriarcado. Seria a política do cuidado, preservação, restauração, reparação, atenção. Tudo que, digamos, não está acontecendo nesse projeto patriarcal, mas que é baseado na violência. Mas você acha que esse trabalho de guerrilha, ele é por meio do debate? Pergunto isso porque, ou seja, do enfrentamento, do confronto mesmo, assim. Porque o que a gente mais vê hoje na internet é gente debatendo, né? E isso, eu tenho muitas dúvidas se isso gera reflexão, se isso fura a bolha ou se isso é só arena de gladiadores ali que estão a palavra horrível, né? Lacrando. E cada um tira o seu recorte para fazer eco dentro do seu público. Né? Você acha isso efetivo? Isso é interessante que você está falando. Eu estou lembrando, por exemplo, dos embates que os sofistas e os filósofos tinham lá naquele começo, só para pensar assim, naquela época dos gregos, né? Uhum. Que quem estudou filosofia passou por essa investigação. Então tinha isso, o debate erístico, né? A disputa pela disputa. Pela disputa. A disputa pela disputa. Então, na verdade, o desejo de vencer um debate sem precisar ter razão, que é um assunto que atravessou a história da filosofia, o Schopenhauer também escreveu sobre isso, né? Acho que as leis de Aristóteles, né? Então tem as discussões da retórica. A retórica, né? Exatamente. Então, lá naquela época, tinham a galera da retórica, que fazia aquele discurso político para convencer, e tinha várias formas discursivas com determinados objetivos diversos lá naquele tempo dos gregos, né? Aí tinha o discurso trágico, né? A poesia trágica, o texto trágico que era encenado, enfim, muitas discussões. Mas os sofistas, eles tinham isso de ensinar a linguagem e colocar a linguagem numa disposição, assim, as pessoas aprendem a linguagem e vão ver o que elas vão fazer com isso, mas a liberdade faz parte do jogo. E a democracia nasce nesse lugar, nasce tudo na mesma época, aquele famoso século V, lá antes de Cristo. Então tem a tragédia grega, tem a filosofia, tem os retóricos, os retores, os sofistas, todo mundo ali num embate. E os filósofos chegam querendo meio que uma reserva de mercado, porque eles inventam que eles têm razão e que eles estão em busca da verdade, que é o papo do Sócrates. Uhum. Né? Isso é interessante mesmo, porque tem um jogo que eu tenho a verdade, vocês não, vocês estão só fazendo essa conversa fiada. E eu acho que não dá para jogar fora nenhuma dessas pessoas, porque cada posição discursiva ela faz um efeito. Agora, o que eu acho que os filósofos trouxeram de diferente é uma coisa que na pura disputa não tem mesmo. Aí você tem toda a razão. Que é a conversa, no sentido do diálogo. Então, debater por debater, ver quem tem razão, vencer um debate, isso é uma coisa. Mas se a gente evoluísse muito, a gente chegaria no diálogo. Que o diálogo é essa conversa em que implica uma disposição ética. Que uma disposição ética, ela precisa ter já trazido junto com ela tanto a sensibilidade quanto a competência racional de uma pessoa. Por isso que é tão difícil você dialogar. Eu escrevi um livro chamado Como Conversar com um Fascista. Veja, é conversar. Conversar é uma coisa, dialogar é muito mais complexo e muito mais profundo e muito difícil. Porque para você dialogar também você tem que ter escuta. Escuta é um assunto difícil nesse mundo. Se dispor a escutar um outro é fisicamente complexo escutar. Por isso eu acho também a fórmula, não vejo que está tudo perdido não. Uhum. Porque eu acho que a fórmula do podcast, você fica quietinho escutando, dá tempo, né, de você elaborar alguma coisa um pouco melhor na sua cabeça, vendo o que aquelas pessoas estão dizendo entre elas, né? Então eu acredito nisso, assim, que a gente pode desenvolver uma política do diálogo. Eu escrevi muito sobre isso nos meus livros. Essa política do diálogo, mesmo no feminismo, sabe? Uhum. Nos movimentos em geral, é disso que a gente vai viver, porque o diálogo exige de você uma atenção e é ele que te coloca numa disposição reflexiva. No diálogo você não precisa vencer ninguém. De repente você vai dizer, nossa, isso aqui eu não sei, você sabe mais que eu, me conta como que é. Sim. Sabe? Você leu um livro que eu não li, você vai, me conta, e agora? E não necessariamente vocês vão chegar a um consenso. Não precisa de consenso. Não precisa de consenso. Porque, né? É para fazer pensar. Claro. A gente não precisa de acordo, né? Não precisa de consenso, uhum. É nada disso. E aí você aprende também a viver na política, porque você não precisa do consenso do outro. Agora, claro, na democracia você não precisa do consenso. As teorias políticas mais interessantes que defendem a democracia hoje, elas discutem isso. Vamos viver no antagonismo, mas vamos pensar que o outro é um adversário, mas que o outro não é um inimigo. E aí fica interessante pensar nessa disposição, que é da democracia radical. Todo mundo junto tentando entender. O que não dá para comportar na política e num jogo democrático, se a gente quer sustentar uma democracia, é pessoas que querem destruir a democracia através dela mesma. Essas pessoas que fazem um jogo horroroso, que tentam implantar a antidemocracia por meio da democracia, que é o que a gente chama em filosofia de paradoxo da democracia. Isso é insustentável, mas o resto é a democracia funcionando com as ideias angustiadas das pessoas, as ignorâncias das pessoas, mas com essa disposição ética de melhorar nossa compreensão. Ô Márcia, você se considera uma filósofa pop? Então... É que o que é filosofia pop, Boa né? Boa pergunta. Então... Eu costumava entender as pessoas como meu pai, como Clóvis, como Karnal, como Monja Cohen, como... que não tem formação de filosofia, né? Mas que atuam dentro dessa forma de despertar nas pessoas o pensamento crítico, talvez. E que atuam, talvez, como divulgadores científicos de uma filosofia que tem diferença do guru, da filosofia que cai na área da autoajuda. Né? Eu entendo que a filosofia pop ainda é essas pessoas que vieram da academia e que entraram no mercado de palestras e corporativo de outra forma, que exige... muitas vezes uma simplificação da mensagem, mas que pelo menos tem um papel de divulgador científico, de pelo menos abrir a cabeça um pouquinho das pessoas com um pensamento crítico. Assim. Eu acho que faz parte isso, sim. Mas quem criou a expressão filosofia pop foi o Deleuze, sabia? Não. Então. Eu escrevi um livro que saiu pelo Sesc, né? Eu coordeno uma coleção aliás chamada Filosofia Pop, e o meu livro chama Pop Filosofia, que aliás o Deleuze, lá nos anos 70, ele disse, a gente queria fazer uma pop filosofia, mas a pop filosofia não é, assim, tem isso aí também, essa filosofia popularizada, tá junto, faz parte, mas na acepção do Deleuze tinha a ver, e eu acho que eu fiz mais isso, não que eu não seja pop nesse segundo sentido, mas eu acho que eu fiz mais a outra coisa, que era essa coisa de pensar livremente, não ter medo das minhas opiniões. Só que eu, por exemplo, eu até já fiz muita palestra em mundo corporativo. Claro. Mas como eu sou muito... levo muito a sério isso, eu acho... e eu não me vendo nada bem e eu não concordo com um monte de coisa, fica mais difícil. É mais difícil me chamarem para esse território. E eu nunca fui boa, assim, de fazer propaganda de mim. Não gosto de me vender como mercadoria. Mas não é que eu sou contra as pessoas que fazem isso. Eu mesma... acho ótimo fazer, porque eu acho que... eu não tenho nada contra as empresas, por exemplo. Quando eu vou... eu acho muito legal o povo que está lá trabalhando e a gente poder conversar essas coisas. Mas isso é um nível do pop. Claro. E a pop filosofia é uma outra coisa, que é o seguinte... poder pensar as coisas que não foram pensadas. Então, essa ideia... e eu ponho isso no meu livro... que tem a ver com os conteúdos desprezados. Pela academia. Pela academia e pela própria tradição da filosofia. Então, quando você fala de mulher, por exemplo, mulher é um assunto dessa pop filosofia. Total. Mídia no mundo da filosofia, imagina, você começa a mexer com os assuntos do mundo, você começa a sair daquela história da filosofia que o Deleuze dizia. A história da filosofia é um estado totalitário. E eu, que comecei a dar aula, eu era... a única mulher dando aula, a única mulher fazendo doutorado lá no Sul. Sabe, assim, muito única, assim, muito sozinha, na verdade. Sim. E aí eu sempre quis fazer do meu jeito, sempre fui assim. E aí ficava a gente com o nariz meio torto. Orientada por homens, até hoje, imagino, né? Dentro do processo acadêmico. Mas assim, eu tive sorte de ter bons professores que me respeitavam. E também tinha o outro lado, que era assim, ninguém dava muita bola pro que eu tava fazendo, porque cada um tava lá no seu mundinho. E aí eu fui fazendo a minha maneira. Então tem esse lado de, vamos estudar as coisas que ninguém estuda, filosoficamente. Para mim também, filosofia pop é fazer filosofia com as pessoas. Então, entrar em processos de pensamento com as pessoas para fazer com que elas pensem. E a gente vai vendo, não estou a fim de transmitir ideias prontas, nem ficar... Acho que isso está em linha com o que eles fazem. Sim, é, total, sim. Não quero comandar o pensamento de ninguém, vamos aí pensando juntos, isso aí sim. E a outra coisa que eu acho que tem a ver é pensar de maneira tão radical que às vezes vai ficar difícil para o povo também entender. Então, você pega o Andy Warhol com a pop art, é a mesma coisa. O cara fazia umas imagens, criava umas imagens que ao mesmo tempo todo mundo conhecia, só que ele fazia de uma forma que ficava tão estranho que as pessoas ficavam assim achando esquisito aquilo. E eu faço muito isso, eu gosto de lançar conceitos nos meus livros ou de raciocinar por um caminho totalmente diferente, de modo a provocar um raciocínio outro. E então, às vezes fica difícil do povo entender. E aí, por quê? Porque você está provocando, sabe? Sim. Então, digamos, isso é um pop tão radical que você não vira uma pessoa, ou você não faz um discurso assim tão didático que a pessoa possa pegar e levar para ela, porque ela vai ser desafiada a entender, a concordar ou discordar. E a sentir uma comoção que faça ela pensar por conta própria. Ela vai ter que se decidir. Então, nunca é um discurso fundamentalista. Uhum. Nunca é um discurso de convencimento. Nunca é... Aliás, ao contrário. É uma provocação ao pensamento. Isso é Nietzsche, né? Sim. O Nietzsche foi o primeiro filósofo pop. Dizia umas coisas assim que você ficava... O que ele tá querendo dizer com isso? Isso é maravilhoso, sim, sabe? E precisa de brilho para ler, como diria Clóvis de Barros, né? Então... Precisa... O cara escreveu aquilo ali, você só tem que ler, entender e formar uma opinião. Você não consegue, né? Mas, Márcia, uma das perguntas que move também o podcast é o que vai sobrar para nós. Você citou a arte, e é algo que é muito citado aqui, como o futuro do ser humano mesmo. E não sei se já te fizeram essa pergunta, mas como você tem uma produção literária grande e acadêmica também, se pegarem tudo que você já produziu na vida, todos os seus também conteúdos digitais e posts, botarem no Miá e pedirem para ele apreciar, soltar livros de Márcia Tiburi a partir de outras provocações, como que isso vai te fazer sentir? Esses dias eu passei por uma experiência um pouco assim. Um garoto que estava fazendo um trabalho no colégio com um livro meu, colocou lá no Google, na IA do Google, uhum, assim, sobre, assim, o que a Márcia Tiburi pensa sobre tal coisa. E aí o Google veio lá com uma explicação e era tão, tão rasa e tão clichê. E eu pensei, gente, nada como inteligência humana, né? Nada como a inteligência natural. Uhum. Porque a inteligência artificial, o que eles conseguem fazer, né? Eles conseguem fazer um arranjo arrumadinho, mais ou menos, que você consegue reconhecer ali foi recortado, digamos, o básico do básico, aquilo que a pessoa tem que saber, uhum, né? Digamos, para falar de um determinado assunto. E tudo bem, digamos, a inteligência artificial, ela nivela. Então, se você estiver ligado nesse nível, na regra da inteligência artificial, você pode se tornar sujeito saindo dela. Eu estou aqui pensando regra no sentido dos... Pega lá, sei lá, uma congregação, os monges beneditinos, uhum, e a régula, né? O teu pai sabe desses assuntos, sim, né? Então, uhum, pega a régula. E aí, quem é o sujeito filosófico? É aquele que se insurge. O sujeito é demoníaco. O sujeito não funciona conforme a régula. O diabo já era o sujeito na Idade Média, né? Então é disso que a gente está falando. E eu acho que se trata disso, dessa criação humana viva, que desafia. Que desafia. Isso é ser sujeito. Que coloca uma pergunta, uma formulação. Isso não vai surgir ali nessa produção artificial. Isso tem a ver com uma inteligência humana, intuitiva, que depende de muitos processos psíquicos, subjetivos, pelos quais a gente passa na vida, sabe? Quer dizer, quando você tem insights que eu acho que os robôs não vão conseguir ter. Que produz, sabe, conteúdo com camadas, né? Com entrelinha, com subtexto. Pois é. Né? Que vai um pouco desejo, além. Que tem desejo. Que tem desejo. Que não vai ter desejo na máquina. Uhum. Então, aquela mágica que está lá embaixo do processo, sabe? Da linguagem, uhum, que faz eclodir um pensamento diferente, eu acho que vai ser bem difícil das máquinas produzirem isso. As máquinas sempre vão produzir, os robôs sempre vão produzir algo nivelado, algo chapado. E pode ser útil também, acho que economiza um monte de tempo de pesquisa. A gente, sei lá, eu sou da época, você é bem mais jovem que eu, que a gente ia que na enciclopédia e ler o dia inteiro. Hoje, você pode ler menos enciclopédia e ler mais literatura, ou... Sei lá, o que eu acho ruim é que as pessoas se percam no vício das telas. Isso eu acho ruim. Então, por isso eu acho legal o podcast nesse momento, que o podcast faz você prestar atenção auditivamente. E a audição, por mais que a gente viva no mundo capacitista, a audição e ouvintista, ela é um sentido menos valorizado também nessa sociedade do espetáculo, uhum. nessa sociedade do visual. É aquilo que você falou, para ter o diálogo é necessário a escuta, né? Então, acho que se a gente treina a nossa escuta para isso, a gente começa a prestar atenção o que, que a pessoa disse no começo, o que, que ela disse no fim, como que ela costurou, ela não costurou, que lacuna ela deixou, o que, que faltou. Você começa também a desenvolver na sua cabeça um livro não escrito, sabe? Quando você está escutando o outro. Uhum. E quando a gente lê um livro, é a mesma coisa. E o livro tem uma coisa que eu adoro no livro, que é o tempo do livro. Então, um livro de 300 páginas como esse, embora 50 páginas sejam bibliografia, aliás, para quem gosta, eu acho que é fascinante isso, né? Mas você pensa, esse livro te obriga a ficar num tempo. Ele tem um tempo da escrita, eu demorei muitos anos escrevendo isso. Mas quando eu leio os livros que eu estou lendo também, tem livro que eu estou lendo a vida inteira, que eles estão sempre colados ali. Eu tenho o meu primeiro livro, que agora ele fica na minha sala. O meu primeiro livro que eu comprei de filosofia, eu tinha 13 anos. Faz 40 anos que eu comprei. E é o mesmo que você manteve lá. Ele é o mesmo, a mesma edição. A mesma edição, é o mesmo exemplar. É o mesmo, naquela época, eu morando lá no interior, do Círculo do Livro, sabe? Anos 80, comprei aquele negócio. E ele tá sempre lá comigo. Que legal. E aí, então é isso, ele é um livro que eu tô lendo a vida inteira, entendeu? Qual que é? O Príncipe do Maquiavel. Então, e aí é isso. Então, os livros que a gente lê, quanto tempo, sabe? Eu me lembro quando eu li o Moby Dick, do Melville. Eu demorei um ano. Eu botei aqui projeto de vida naquele ano. Leu o Melville, o Moby Dick. E tem aquela linguagem naval, né? Pouco eu vou usar aquela... Não vou usar nunca aquela linguagem. Mas era tão bom, eu economizava aquilo. Porque era tão bonito, era tão bem feito, era tão perfeito. A tradução era tão boa. Era um negócio tão fascinante. Que foi uma excelente companhia naquele meu ano, sabe? E assim eu vou na vida com esses livros, assim. Me dá um pouquinho de pena da minha filha, que tem 6 anos, que ela não... Eu tive em casa muitos livros, né, claro, e enciclopédias, por ter nascido nos anos 80, e você falou do Maquiavel, eu lembro da primeira vez que eu vi esse livro na coleção Os Pensadores, lá que tinha vários, todas as edições, era um para cada pensador, né, e tinha o Príncipe do Maquiavel, e cara, com uma linguagem difícil pra caramba, mas eu também me desafiei a ler, foi um dos primeiros mesmo, que loucura. Pois é, mas hoje tem tanto apelo também, né, tanto apelo dessas redes, dessas telas, e tem um vício generalizado que tem a ver com a manipulação justamente das mentalidades. E o livro, pode até ser, eu vejo quanta gente que tem livro em casa, mas os filhos não leem. Tem gente que compra livro de metro, por metro, para fazer fundo de... para enfeitar a sala, porque para parecer mais inteligente. Vai no sebo e compra por metro, para ficar bonito atrás da videoconferência. Assim. Pois é, então, é uma pena isso, porque o livro é uma viagem turística, né, gente? É uma viagem para dentro de um universo tão incrível. Com todo respeito, assim, eu prefiro ler um livro do que fazer uma viagem turística. Mil vezes ficar 3-4 dias lendo Thomas Bernhard do que ir para Londres, entendeu? Para mim, eu prefiro a viagem vertical para dentro, né? E prefiro conhecer esse tipo de universo do que ficar lá transitando que nem uma barata tonta nessas cidades, pelo mundo afora. Com todo respeito, eu entendo quem gosta, mas não é a minha viagem. A minha viagem é o livro. Então, eu gosto de ficar lendo e gosto de ficar escrevendo. E, para mim, por exemplo, descansar, eu gosto de ler poesia à noite. Olha. Sabe? Gosto de pegar um capítulo de um romance para ler. Eu vivo assim, eu acho melhor, né? Mas cada um tem seu gosto. Agora a gente tem que tomar cuidado para não estar sendo vendido e comprado aí nesse mercado das redes sociais, desse delírio, né, de consumo de tela. Ontem estava no avião, eu vi uma senhora que ela passou o voo inteiro rolando aquela tela. E aí, quando eu consegui ver o que ela estava rolando na tela, ela só rolava a tela e eram assuntos totalmente desinteressantes. Ela nem parava, eram desinteressantes para ela mesma, ela não parava. Era um gesto repetitivo, como se ela tivesse assim, com um cacuete em cima de uma tela. E, enfim, zero conteúdo e zero forma. Ela estava realmente concentrada naquele nada que se repetia. Me deu uma preocupação, assim, se ela estava bem, né? Não podia me intrometer, falar nada, mas eu fiquei pensando, não é a única, né? Nossa, não, isso que dá o esgotamento. É, e o livro faz você... Imagina, você pega um romance, aquele negócio faz você... flutuar em várias camadas, passear por um universo. Você é conduzido um livro de teoria também. Eu adoro, óbvio, né, ler teoria. E é tão bom quando você encontra uma teoria que mexe com você e que você fica louco para ver como é que o cara resolve, né, aquelas colocações que ele está fazendo. Então, eu acho que é alguma coisa que as pessoas estão perdendo. A minha filha, já, claro, minha filha nasceu nos anos 90, já tem quase 30 anos. Mas ela já foi de uma geração que não liam tanto, mas ela lia. Ela lia, mas a minha filha, ela tem uma questão auditiva, ela ficou surda e fez um implante coclear. Mas ela, mesmo quando, enfim, era adolescente, tinha isso de, não sei, acho que ela me via também, muito tempo jogada lá em cima dos livros, não... Se ela não fizesse a mesma coisa, ela não tinha o que fazer. Sim, sim, sim. Então eu me lembro assim dela. Não tinha TV? Não tinha TV. Eu não tinha TV. Não tinha TV. E ela também sendo surda, assim, ensurdecendo, ela também... TV não foi... Ela, por exemplo, via muitas séries, ela vê séries. Ela aprendeu muito inglês, porque ela tinha que ver série com legenda. E acabava que as séries... Ia vendo série em inglês, então... Aprendeu muito inglês vendo série. Mas leu muitos livros também. E ela leu Ana Karenina, né? Leu, que é um livro difícil de ler, longo. Aqueles escritores do século XIX, Dostoiévski, Tolstói, são difíceis, né? Irmãos Karamazov. Mas, então, eu li os Irmãos Karamazov. Nossa, das melhores coisas que eu li na vida. Eu peguei ele para ler de novo agora. E eu pensei, nossa, em algum momento eu vou parar para ler isso aqui. Mas o Dostoiévski, ele já me cansa, porque ele é muito machista, né? Então, mas eu gosto mais dos escritores do século XX, sabe? Eu até citei um aqui que eu gosto muito, que é o Thomas Bernhard. Lobo Antunes também adoro e tal. Então eu gosto de ler esses caras porque eles, assim, gente, fazem uma coisa com a linguagem. Que você fica fascinado, meu Deus, como pôde, né? O cara escrever tudo isso. Ô Márcia, e qual que é a tua visão de futuro no sentido mais longo prazo, assim? Com esse tecnofeudalismo, esse mundo de fim de capitalismo que a gente tá vendo, você acredita nisso? Então, eu acho que é inevitável que o capitalismo vai se modificar. Então, o capitalismo do século XIX e do século XX, quando surge o neoliberalismo, são capitalismos, estágios, né, do capitalismo. O capitalismo, quando o capitalismo europeu também, na saída do feudalismo, é uma coisa. Esse capitalismo colonizador, que vem para cima de nós, né? E que nos traz para cá também, porque a gente é essa melange, né? Essa mistura mistureba, louca. Então, é uma coisa confusa a nossa condição como descendentes, povo, né? De colonizadores e de colonizados, né? Um negócio muito doido. Mas a nossa condição geopolítica é essa. A gente é latino-americano, brasileiro e por aí vai. Enfim, então, óbvio que ele vai se transformar. E se transforma também de um jeito diferente pelo mundo afora, porque cada país, cada continente tem aí o seu desenvolvimento. Eu, como sou uma pessoa da esperança, eu acho que o capitalismo está se esgotando muito e o neoliberalismo, ele é tipo uma resposta realmente angustiada e uma resposta reativa, reacionária, portanto, ao seu próprio fim. Então, seja o neoliberalismo, seja aquele ouro do capitalismo, é um negócio muito, muito reativo, né? Como dizia o Nietzsche, aliás... Os reativos são um problema. Os reativos sempre são um problema. Porque os reativos são ressentidos. Eles não suportam que eles têm que morrer, né? Que eles têm que acabar, que eles têm que sair da cena. Estou falando em termos de sistema, não estou falando em termos de pessoas, né? Então, o sistema e os valores, eles têm que acabar, né? Para dar lugar ao novo. Então, eu acredito muito que as mulheres vão governar. Acredito que, até porque é uma questão de sobrevivência. E porque são maioria. São maioria, é uma questão de sobrevivência. E acho também que toda essa reação reacionária, né? Essa reação autoritária de certos estilos de família, não são mais do que uma reação, que, claro, vão criar suas seitas, seus feudos, mas acho que vão ser superados. Eu acho que o estágio que a gente atingiu de democracia não tem volta. Eu acho que as pessoas, as mulheres pretas, não vão voltar para o lugar ao qual, digamos, uma branquitude reacionária queria que essas mulheres ficassem. Mesmo em um futuro de maioria evangélica, mesmo num Brasil que se desenha mais conservador, mesmo num mundo que a democracia é ameaçada? A não ser que esses grupos conservadores sigam matando muita gente. Então, se essas pessoas combinarem de não se deixar morrer, como diz a Conceição Evaristo, combinaram de nos matar, mas a gente combinou de não morrer. Agora, por exemplo, esse levante das mulheres tem a ver com isso. Eles combinaram de nos matar, mas a gente combinou de não morrer. E a gente tem mudado, você vê, de 2016 para cá, com os levantes feministas todos, né? Tem mudado um pouquinho o percentual de mulheres na política, tem um avanço, tem uma evolução. Essa evolução vai continuar. Para o Brasil voltar atrás, para o Brasil rebobinar, vai ter que virar um Afeganistão. Vai ter que ser o futuro da Margaret Watson, acho. Atwood. Então, eu acho que ela acertou muito em relação aos Estados Unidos, né? Tanto que o livro dela, O Conto da Aya, foi banido dos Estados Unidos pelo Trump. Então, do meu ponto de vista, a gente segue em frente. Óbvio que tem feminicídios políticos. Marielle Franco foi um caso. Porque aquele tipo de presença não era tolerável. E tem muitas mulheres sendo mortas e sendo violentadas e caçadas e maltratadas. E se tenta expulsar as mulheres da política, né? Eu mesma já transitei um pouco nesse território e saí da cena, porque é muito duro. Olha a Manuela Dávila, que a gente citou aqui, Áurea Carolina e tantas outras que agora vão voltar. Uhum. Mas a gente vive numa tremenda de uma articulação. As pessoas não sabem o que as mulheres estão fazendo e o que as feministas estão fazendo sem alarde. Tem muita coisa acontecendo, muita movimentação articulada. Então, eu tenho muita, assim, esperança nisso. Participo disso, vejo as pessoas em ação e ao mesmo tempo é aquele tipo de revolução que não é espetaculosa. Uhum. Porque a gente não depende disso para crescer. A gente está juntando uma base. Tem uma galera de esquerda muito preocupada com a base. Eu não fico tão preocupada com a base porque a gente está ali como feministas fazendo a nossa base. Tem o Vladimir Safatli dizendo que a esquerda morreu. É porque a esquerda do Vladimir morreu, né? A esquerda que o Vladimir representa morreu. Mas a esquerda renovada, reinventada, recriada, a esquerda radical, cheia de mulher, cheia de gente LGBTQIAPN+, cheia de indígenas, essa esquerda está muito viva. Nós somos a esquerda que, não sei, não tenho nada contra o Vladimir, mas acho que a visão dele é muito retrógrada, é muito a visão do macho branco, uspiano, que perdeu o seu lá. Lugar. A gente talvez tá a esquerda caviar do Leblon também. Ou a esquerda de Genópolis. Eu tô tranquila com a minha. Eu tô tranquila. Não, eu também moro em Genópolis, então também ali também dá pra gente inventar coisa. Mas quero dizer, a gente tá inventando uma coisa que não tinha lugar antes. Porque esses corpos não estavam presentes. Então, na verdade, é esse corpo do homem branco que está se sentindo deslocado. Ah, isso sim. O intelectual que acha que tem que ir lá para as bases. Amor, não precisa. As bases têm seu próprio pensamento. A gente é mais Rosa Luxemburgo hoje em dia do que Trotsky, entendeu? Então, é disso que a gente está falando. Então, assim, os colegas aí, que são caras legais e tal, eles estão se sentindo em crise mesmo, como os homens todos estão em crise, mas nós feministas não estamos em crise. Sim. A gente está inventando o mundo. E combinando de não morrer, né? Combinando. Exatamente. Porque uma das coisas que o Scott Galloway fala é justamente olhar para esse jovem que está sendo jogado para o extremismo por meio de influenciadores, porque ele se sente ameaçado por esse movimento. Claro, né? Claro. E ele está rodeado disso e também ameaçado por um capitalismo que se esgota, não dá para ele a oportunidade de ter o sucesso que foi prometido para ele. Exatamente. E aí ele vai descontar essa raiva nas mulheres. Ele não é mais essencial. Ele não é mais essencial. A Simone de Beauvoir que dizia, o patriarcado funciona assim, os homens são essenciais e as mulheres são inessenciais. E de repente a gente está virando essencial também. E os homens não são únicos mais. Uhum. A política não é só mais deles, a gente pegou pra gente também. E antes era só deles. Aliás, todo o poder intelectual. Quando eu vejo assim, esses companheiros de esquerda falando, ah, temos que voltar pras bases. Eu, assim, às vezes eu até brinco, eu digo, ô, companheiro, sabe aquele seus amigos com quem o senhor joga bocha? Vai lá jogar uma bocha com seus amigos, vai jogar um xadrez, umas damas ali. No, né? Vai jogar futebol. Eu brinco muito, né, com a macharada, assim. Mas quero dizer, tem um outro mundo se desenhando e ele é um mundo realmente democrático. Então, as mulheres não estão esperando os caras irem lá explicar para elas. Os pretos não estão esperando os brancos. Aí inventaram um negócio também, Fernando, que eu acho fascinante, que é eu acho bárbaro, que é o identitarismo. Uhum. Que faz parte do discurso desses caras. Eu dou risada, assim, porque eu digo, nossa, é muito atestado, assim, de não fiz a lição de casa, não estudei, não entendi nada. Porque, assim, gente, para lá pra pensar. É um grande espantalho pra ser usado. Claro! Aí o cara fala assim, ah, porque o identitarismo, os identitários... Gente... Os brancos também são identitários, os homens são identitários. Não, o discurso é assim, se a esquerda quiser reconquistar a parcela que ela perdeu da população, ela tem que se afastar do identitarismo, do progressismo, porque isso aí é o espantalho usado para a extrema-direita para perder o conservador ou a pessoa que ainda não está preparada para esse tipo de discurso, para esse tipo de sociedade. É, e aí vem o que eu chamo de... Isso aí chama identitarismo imaginário. E os esquerdomachistas... montam em cima desse discurso como a direita monta em cima do discurso do comunismo. Total. Sabe? Total. Porque eles não estão conseguindo suportar a presença dos corpos diferentes, de grupos diferentes, de pessoas diferentes que não são idênticos, que não fazem o que eles querem, não são idênticos a eles, não participam do identitarismo deles. Aí eles inventaram o identitarismo dos outros. Nossa, isso é muito bom. É muito engraçado, porque é aquela pessoa que fala, eu não tenho sotaque, você que tem sotaque. Exatamente. É isso, cara. Né? Então, a gente tá desmontando isso, e aí é bonito. Eu adoro o seu ver. Sotaque. Pois é. Não, porque eu não tenho sotaque, eu sou de São pois Paulo. É. Pois é. Aí, então, é disso que a gente tá falando. E se você pensa, raciocina, você chega a essas conclusões, você vê assim quais são os jogos que estão sendo jogados, e aí tudo fica mais, assim, evidente, e a gente consegue... inventar novos caminhos, né? Sem hierarquias, que eu acho que esse é o jogo novo da nossa esquerda, que é o nosso feminismo é de esquerda, gente. As mulheres são uma classe social. Aliás, eu sempre digo, vão ler o Lenin. Sim. Leiam o Lenin, que ele ajuda nessas horas. O que é mais bonito é de ver pessoas tendo chá de revelação de classe. Também. Márcia, muitíssimo obrigado. Prazer te receber aqui. Obrigada a você, foi um prazer estar aqui com você. Falamos um pouco, não falamos tudo, mas falamos muita coisa. Com certeza depois dessa conversa ainda saio menos pessimista. Ah, que bom! Ou com uma mensagem de esperança. Ninfa Morta é o teu livro mais recente. Com certeza não o último com essa produção. Ah, já estou no próximo. Já estou escrevendo o próximo. Exatamente. E, enfim, você que chegou até o final, seja ouvindo longe de telas, seja prestando atenção. Você sabia que antes eu falava pro pessoal, cara, eu quero que você veja esse podcast longe da tela. Põe para escutar enquanto você vai fazer outra coisa. Aí uma pessoa veio no comentário e falou assim, ô Pedro, beleza, mas eu, por exemplo, quando eu gosto de ver no YouTube, porque daí eu fico prestando atenção em uma coisa só. Eu não fico, né? Ou quando eu tô fazendo, ouvindo, não tô totalmente com interesse naquilo. Eu não consigo também. Eu não consigo ficar fazendo outra coisa e escutando. Eu só escuto, eu fico quieta, assim, escutando. Exatamente. Eu falo, vai escutar, mas vai fazer academia. Esteira. O máximo esteira. Que eu consigo é fazer esteira. Exatamente. Bom, seja obrigada. Onde, em que meio você ouviu, se você chegou até o final, comente aqui pra eu saber. Feminino, né? Tem que comentar essa palavra. que dá origem a todo esse pensamento que precisamos trazer cada vez mais em todas as pautas, em todos os debates, em todos os diálogos possíveis e os impossíveis também, porque enquanto a gente tem um lado reacionário, um lado que se fortalece às claras, a gente tem um lado que se organiza e que se multiplica, talvez fora do holofote, mas que eventualmente vai pegar o holofote em alguma hora. Então, comente aqui e até o próximo Inteligência Orgânica, esperando que você cultive a sua.